stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh. Never trust the moon when you're about to taste his kiss. He knows all the lines and lips so often lie. Just wait. Thank you. Thank you. Thank you. deixe outro amor chegar. Se a saudade vem correndo, é só para se mostrar. Sempre há tempo para amar, quando um bem você achar. E então você vai ver, você vai ver e vai voltar. E então você vai ver, você vai ver e vai voltar.

as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I'm as starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Should I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man. As a spider spinning daydreams, I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well. That it might as well be spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. That it might as well be spring. Dee dee doo doo. Dee dee doo doo. Thank you. E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem me chamar e me pedir e me rogar. E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me implicar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Every time that I phone, bus is the longest talker I ever know. Bus, I've been trying hard to reach him all day. Bus, when I get him, I forget what to say. Should I call the operator? Is the number that he gave me my own? Bus, I've been sitting here and dining all day. Bus, got to get him and there must be a way. Bus, if you heard the way he begged me to call. Bus, you could never understand it at all. When I met him, he was quiet, but now he learned to talk. Bus, think I'm going to give up. Can't stand it anymore. Bus, I've decided that this romance is true. Can it be true that it is ringing? I can't believe it. Wait till I say hello. Decided that this romance is true. Can it be true that it is ringing? I can believe it. Wait till I say hello.